a mim explorou. A ciência se multiplica no estar, já se cumpre a palavra, a qual nunca falhará. A glória muito além da lua está, pois sábios lá não podem penetrar. Primeiro tem que aceitar o bom Jesus. Lá não pode entrar foguetes, só os salvos pela cruz. O mundo breve escurecerá, a lua em sangue se converterá, o sol jamais dará sua luz. Cumpre-se-ão as profecias conforme nos falou Jesus. A lua perderá a formosura, nos revela a sagrada escritura. Do céu as estrelas cairão, então seremos transladados